autorizado, reporte alinhado, pronto, Vitor. Decolagem, o vento é de 140 com uma dúzia nós. O Golf Vitor decolou aos 50, chame controle em 119.35, bom dia. Bom dia. chão, confirme. São José dos Campos, gente, está estacionado no pátio 5 da Aerostar? Na Bata, gente. Aguarde coordenação junto ao centro, o Sierra Kilo Delta. Lu 14, Dael Bless. Serra Kilo Delta, cópia. São José 400, Alper Zulu 14, até a Toquinha, pós direto. Decola da pista 17 com curva direita, saída da El, transição Bless. Frequência do controle 11935. Seu transponder 5125, Serra Kilo Delta. Zulu 14 até Toquinha, após direto, ok? 5125 transponder, informe para acionamento Serra Kilo Delta. Comandador, bom dia, é o TAT-3171, prossiga. Gente da Mike, a estação é o nível 360 para São Paulo, Guarulhos. Ciente, chame 121.9 para a coordenação TAN 3171. 219, perdão. Salvador, bom dia, é o TAN 3171. TAN 3171, bom dia, nível 340 Guarulhos, aguarde copo. A sua escuta aguardando, TAN 3171 para copo. Afirmativo, copo da copo. 3171 autorizado Guarulhos, nível 340 Blubber, Whisky 50. Decola da 10 com curva direita, saída da L, transição de Giné. Controle 119.35, transponder 5147. Autorizado 340 para São Paulo, Guarulhos via Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita, saída da L, transição de Giné. 1935, controle 5147, transponder TAN 3171. 3171, correto, reporte para push e acionamento. Reportar alta 3171.